deixando seu morrer de amor. Joga pra cima, joga mais. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alma. Estive lá em cima e autoestima em baixo. Pensa no sujeito que tá judiado. Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de alma. Já veste não, tenha paciência, viu? Você se lasca. Eu quero ter um contato. Tive lá em cima e autoestima embaixo. Pensa no sujeito que tá judiado. Zezo de Baribá. Aí do Brasil, um abração para Ribamar Dantas, São Bernardo do Campo, São Paulo, Adogival, muita gente na audiência da Rádio Show do Brasil, lá na Grande São Paulo, hein? Eu, Marquinhos, mostrei, tá num churrascão lá danado com a família, é aproveitar essa vida velha, viu? É Marquinhos, é. Mas dizendo um abraço, Pitoche. Pois é. Essa é que é a vida, né? Viver na paz, na alegria, viver essa vida reta, tão conturbada, tão cheia de incertezas e muita gente sendo besta. É porque tem muita gente aí que pensa que vai ficar tudo aqui, vai levar tudo, vai, é o dono de tudo, pode tudo. Só quem vive aí, o resto é pra viver, é pra se lascar. Não é assim, não é assim, o mundo velho tá dando tanto exemplo aí, as pessoas não se ligam, hein? Não tem condição, não. Se amar como ele nenhum, outro amei. Chorar o que já serei, fracasso eu sei. É. Fracasso por compreender que deve esquecer. Fracasso porque já sei que não esquecerei. Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso, afinal. Se quiser, fumar um fumo. Ô, minha filha. Se quiser, beber um bebo. Beba, minha filha. Não interessa mais ninguém. A ninguém. Tem que aguentar um pai de paciente. Se meu passado foi lama. É. Hoje queime de fama. E na lama também. Vive na lama também. Ixi. Comendo na minha comida. Deus é bom. Comendo mesmo prato. Bebendo da mesma bebida. Não pode querer manchar de novo. Do mesmo ar. E hoje passei o despeito. Acha-se com o direito de querer me humilhar. É luta, meu irmão, é luta. Se na vida eu fui errada, é doloroso. Tu foste errado também. Alô, velho, quem São é Paulo? Tu pra querer manchar o meu nome? Não. Você é louco, cachoeira. Vela lá de São Paulo, tá gostando dessa aí, velho. Sorrisse do meu suplício. É pra cachaça. Me trocou. Arrocha, que beleza, rapaz. Se eu errei, se pequei. Olhos, estou morta. Pra me morrer se também. E agora? Ai, moraria na velha rua da Palma, onde um dia, cara, mas deixei que preta a minha alma. Por ter passado um beijo mal melado, certo fadinho. Te cor morena, boca pequena, e olha trouxe estranho. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. A cara de pai quando era boêmio. Amor que vem com meu lamento. Mas que ainda morreu toda hora. Xararau. Trago comigo. Boa noite. Ai, moraria dos rocinós dos beirão, com vestido cor de rosa. Arrocha, mamãe. É pra ter a cara. Quero ver a unçuta nas procissões aparecendo. Beleza, rapaz. Tá pregando fogo. Tá morta pra caralho. Ih, fumou aí, menino. Eita, velho do canto. Respeita a polícia. Donato lá em Sapupeba, São Paulo. Virou a cabeça de muita gente. Você não sabe por quê. Por quê? A dor que estás sentindo. Sei que preferes morrer. Falaram mal de mim. Quiseste acreditar. Agora pede clemência. Arrependida quer voltar. Há de pagar o seu pecado, pois um amor fingido acabando nunca deve ser perdoado. Não tem condições, não. Oh, muito danado. Alô, Paulinho Show. Vai dentro do show. Detona, meu brother. Mais 10 do Brasil. Quase terminar, 10, olha. Agora mesmo, a Polícia Federal apreendeu 20 mil telefones e 9 pendrives com bicheiro preso, hein? É. Respeita a polícia! A vitória não faz do vencedor o conquistador, mas do homem o guerreiro! Vai pra casa, Chico! Vai comer! Pra virar casa! Ai, meu Paraguai! A mentira, a malandragem, o atraso, tá tudo enterrado. Bom final de semana, boa noite, sábado. E segunda-feira, depois da Voz do Brasil, a gente vai estar aqui pintando o 7 de dezembro. Vai pra casa, ai, meu Paraguai! Posso fazer sua vontade, a lindo perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Mas é meu sonho de noite, te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. A partir deste instante, passamos a transmitir o Santo Sacrifício da Missa, direto da paróquia de São João Bosco, na Camilo de Holanda. Nosso coração forte e contemplador. Meu Deus, vem libertar-me. Não demore, Senhor, em socorrer. Só Tu és meu arrimo. Libertador, vem depressa me valer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, gente. Boa noite. Meus irmãos, é com alegria que nós nos reunimos para celebrar esta Santa Eucaristia. Vamos nos preparar, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas infidelidades, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo. Para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor com um hino de louvor.